a estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Estamos juntos nesse Programa Legal de hoje. Quando foi fundada a Universidade Estácio de Sá em Nova Friburgo? No final do programa você vai ficar sabendo aqui no Programa Legal, tá bom? Então aí já está o Você Sabia pronto para você. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga, vamos de notícias. Notícias do Brasil. Barroso autoriza volta ao trabalho para Delúbio, Costa Neto e Pedro Correia. Ministro relator começa a executar decisão do plano do STF. Como consequência imediata da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, novo diretor da ação penal do Mensalão, acolheu nesta quinta-feira, em despachos individuais, os recursos de quatro sentenciados no regime semiaberto, que voltarão a ter direito ao benefício do trabalho externo. Denúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, que voltará a passar o dia no escritório da Central Única dos Trabalhadores, CUT, em Brasília. Os ex-deputados federais Valdemar Costa Neto e Pedro Correia, que retornarão ao trabalho externo, o primeiro num restaurante industrial nos arredores de Brasília e o segundo em São Paulo, na condição de médico. Economia. IBGE, desempenho em maio estável nas quatro regiões pesquisadas. Em razão da greve dos funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que já dura um mês, a pesquisa mensal de emprego, PNE, divulgada hoje, 26, traz os dados referentes a apenas quatro das seis regiões metropolitanas envolvidas na pesquisa. Na comparação com o mês imediatamente anterior, a taxa de desemprego em maio ficou estável no Recife, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em relação a maio de 2013, a taxa declinou 1,8 ponto percentual no Rio de Janeiro, 1,2 ponto percentual em São Paulo. No Recife e em Belo Horizonte, o cenário mostrou estabilidade também nesta base de comparação. A pesquisa indica o número de desocupados em maio de 2014, manteve-se nessas regiões na comparação com abril. Porém, em relação a maio de 2013, o índice caiu 34,8% na região metropolitana do Rio de Janeiro, 21,7% em São Paulo e manteve a estabilidade no Recife e em Belo Horizonte. Bovespa fecha em alta puxada pela Vale. A Bovespa fechou em alta de 0,15% na quinta-feira, 25, para 53.506 pontos, puxada pela recuperação nas ações da mineradora Vale. As ações da Vale e da Odebrecht, que têm participação na mineradora, tiveram as maiores altas do índice desde o início do dia. Os preços do minério de ferro no mercado à vista da China, maior destino das exportações da Vale, subiram 1,7% nesta quinta-feira, atingindo o maior patamar em quase um mês. Já as ações da Petrobras tiveram um dia de oscilação. As preferenciais terminaram com leve alta e as ordinárias com leve queda. BC reduz projeção de crescimento da economia para 1,6% este ano. O Banco Central reduziu a projeção de crescimento da economia para este ano. De acordo com o relatório trimestral da inflação, divulgado hoje, dia 26, o Produto Interno Bruto PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos, deve apresentar expansão de 1,6% ante a previsão anterior de 2%. A produção agrícola deverá crescer 2,8% antes a estimativa anterior de 3,5%. Segundo o BC, Banco Central, essa revisão é resultado dos efeitos da estiagem registrada no início do ano. A projeção para o desempenho da indústria passou de crescimento de 1,5% para queda de 0,4%. De acordo com o relatório, a nova estimativa é reflexo da revisão nas estimativas de crescimento da produção na indústria de transformação, de 0,5% para menos 1,9%, e da construção civil, de 1,1% para menos 2,2%. A projeção para crescimento do setor de serviço para 2014 ficou em 2%, 2,2% na estimativa anterior. Alerj aprova 9% de aumento para professores que não estão satisfeitos. A Assembleia para decidir os rumos da greve acontece na próxima sexta-feira. Temos um grande achatamento salarial. Os 20% que pedimos eram emergencial, comentou Mirna Freire, uma das diretoras do Sindicato dos Professores de Educação, SEP, e animadora cultural da rede estadual, sobre o aumento de 9% aprovado pela Alerj nesta quarta-feira. O reajuste proposto pelo governo do estado era de 7%, mas depois de reunião com o Colégio de Líderes e Lideranças das bancadas, o percentual aumentou para 9%. As negociações com a rede municipal, porém, continuam sem avanços. E na tarde desta quinta-feira, dia 26, diversos professores compareceram à Câmara dos Vereadores pedindo apoio. Operação para a Copa no Rio apreende 4 toneladas de produtos piratas. Agentes da Secretaria de Estado de Fazenda e da Receita Federal apreenderam 4 toneladas de produtos piratas em Itatiaia, região serrana do Rio de Janeiro. Nesta semana, na Operação Barreira da Copa, para coibir a entrada de produtos piratas ou sem documento fiscal de importação do estado. A maioria dos produtos eram roupas, relógios, bolsas e óculos, de acordo com o chefe do posto da barreira fiscal de Itatiaia, Francisco Sala. Algumas mercadorias não tinham nota fiscal. As pessoas que estavam com elas foram autuadas e as mercadorias estão detidas, aguardando o pagamento dos autos para fazer a liberação das mercadorias, comentou ele, que expressou que empresas ou pessoas físicas que comprovadamente compraram os produtos nacionais apreendidos serão multados. Sala explicou que esta é a terceira operação Barreira da Copa que a Receita Federal faz em parceria com a Receita de Fazenda do Rio de Janeiro e que outras ainda serão feitas até o final do Mundial. Novo PNE está à altura dos desafios educacionais, diz Dilma. A presidente Dilma Rousseff disse que o novo Plano Nacional de Educação PNE, sancionado nesta quarta-feira, vai ampliar as oportunidades proporcionadas pela educação, ajudar a valorizar os professores e o aumento dos investimentos no setor. Segundo ela, o Brasil tem hoje um PNE à altura dos desafios educacionais do país. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. Gana expulsa Muntari por indisciplina. Horas antes da partida contra Portugal, 1 PM, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, a seleção da Gana afastou por tempo indeterminado dois jogadores de seu elenco, Sully Muntari e Kevin Prince, de acordo com uma declaração no site da Associação de Futebol de Gana. A suspensão ocorreu por indisciplina. Foi expulso por insultos verbais vulgares dirigidos ao treinador durante a sessão de treinamento de equipe em Maceió e em meia do Milan. Foi afastado por ataque físico não provocado a um membro do comitê executivo. Esta agressão teria ocorrido na terça-feira contra Moisés Armar, membro da administração da seleção ganesa. Por que você deveria torcer para a Nigéria ou Brasil ou México ou Gana? Em artigo, o economista expõe cálculo que apontou qual vitória traria mais felicidade. O jornal norte-americano New York Times publicou um artigo de um economista que aponta para qual seleção os norte-americanos devem torcer. O autor defende torcer pelo resultado que produzira o maior aumento na felicidade. Então, inventou um cálculo simples baseando-se na paixão de cada país pelo futebol, multiplicada pelo nível médio de pobreza e pela população. Felipão tira Paulinho e escala Fernandinho na seleção. O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou na prática aquilo que todos esperavam. Fernandinho será titular da seleção no lugar de Paulinho nas oitavas de final da Copa do Mundo. Sábado, às 1 PM, horário de Brasília, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A escalação veio no treino tático realizado na Granja Comari nesta quinta-feira. O primeiro para a partida, Felipão começou a atividade com o camisa 5, que teve atuação destacada no segundo tempo contra Camarões e ofuscou Paulinho, irregular nas três primeiras rodadas do Mundial. FIFA suspende Suárez por 9 jogos e tira atacante da Copa. Depois de uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro, a FIFA suspendeu o atacante uruguaio Luis Suárez por 9 jogos após a mordida dada por ele no zagueiro de Giorgio Chiellini, da Itália, na última partida das duas seleções no grupo D da Copa do Mundo, realizado nesta terça-feira. Desta forma, Suárez está fora do torneio. Essas foram as principais notícias de esporte para você. Programa legal juntinho com você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento são 7:31. Rádio Estação e Programa Legal informando a hora certa para você. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha para Estácio estudar administração. Durante o curso, você adquire conhecimentos para ter sucesso na administração de negócios. Pode atuar no gerenciamento de pessoas, recursos materiais e assuntos relacionados às finanças. Na Estácio, você conta com a empresa Júnior, que te proporciona aprendizado na prática. Administração é na Estácio.

também aí do pessoal do setor Empresa Júnior, também do pessoal da sala de matrículas, pessoal da Secretaria de Alunos, vai para todos os professores, coordenadores e graduandos Estácio Nova Friburgo. Também gostaria de mandar para o pessoal de Publicidade, Propaganda e Jornalismo. Um forte abraço para todos vocês e aí vai esse grande sucesso. Ah!

O garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? E ela responde, ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a mãe pergunta, e a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? É isso aí, essas foram as piadas de hoje aqui no programa Legal. Durante o programa terá diversas perguntas e o ouvinte participará respondendo via e-mail ou será sorteado para participar e responder ao vivo no programa Legal. Meu amigo e minha amiga ouvinte, como eu disse, é sobre a data de fundação da Estácio Friburgo. Eu não consegui ter acesso à mesma, né? Mas tenho o ano de fundação da Estácio dentro do estado do Rio de Janeiro, que foi em 1970. Então, se você não sabia, essa é a curiosidade que você fica sabendo hoje. Mas em breve terei disponível a data de fundação da Estácio Nova Friburgo, com certeza. Que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos seguindo de sucesso aqui no programa Legal. E esse sucesso especial vai para todos que eu mandei um forte abraço e também vai para o meu amigo Rafael Seabra e para o Cláudio Melo. Vai especialmente esse sucesso para vocês. Um forte abraço e continue nessa audiência juntinho comigo. Você está de carona com a Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, já chegando perto do término desse programa de hoje, dia 26/6/2014, quinta-feira. Esse quem vos fala, Flávio Viana, com grande honra, teve imensa alegria em transmitir esse programa legal para você. E os grandes sucessos que você ouviu a fundo, Semente com Armandinho e... esse último sucesso aí também é... bem, não estou entendendo o que está escrito ali, mas você ouviu esse sucesso aí, né? Programa legal, seguindo em frente aí, próximo ao término. Um forte abraço, até semana que vem. E rapidamente, é claro, com certeza, resultado da partida da Copa do Mundo FIFA 2014 hoje foi... Estados Unidos perde para a Alemanha 0-1. Portugal ganha da Gana por 2-1 no grupo G. No grupo H, a Argélia empata com a Rússia. E também no grupo H, Coreia do Sul perde para a Bélgica 0-1. Esses foram os resultados da Copa do Mundo 2014. Até quarta-feira que vem, um forte abraço, obrigado pela audiência e até semana que vem. Termina aqui esse programa legal com esse quem vos fala, Flávio Viana, um grande amigo de todos. Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência, até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.